Você me acompanha? Continuemos, não se preocupe, o que aconteceu com Jó não pode acontecer com você. Temos Jesus como nosso advogado, vemos que algumas partes é a ação de Deus, outras é do diabo. Certo? Um pouco depois disso, o diabo deixou a presença de Deus, imediatamente vieram os problemas, vieram os sabeus, atacaram, levaram os bois e mataram os servos de Jó. E se sucederam problemas, tragédia após tragédia aconteceram com ele. Os caldeus vieram, atacaram os camelos, levaram-nos embora. Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e ele perdeu tudo o que possuía. E pior de tudo, um vento muito forte que veio do deserto e seus 7 filhos e 3 filhas estavam celebrando um banquete na casa de um deles. O vento atingiu os 4 cantos da casa que desabou. Perdeu todos os filhos em um dia. Depois o próprio Jó foi coberto de feridas, da sola dos pés à cabeça. Eu noto que é interessante quando fala da enfermidade é do pé para a cabeça. Quando fala da cura é da cabeça para o pé. Isso mostra que a enfermidade vem do inferno. E a saúde vem do céu. Amém? Ele apanhou um caco de louça com o qual se raspava. E ele dizia, bendito seja o nome do Senhor. Algumas coisas que Jó disse não eram exatas. Vemos depois que coisas que ele disse a respeito de Deus não eram exatas. Mas seus 3 amigos vieram. Pense bem, tragédia após tragédia. E era o diabo que estava por trás. Não foi o relâmpago, não foi o tufão. Hoje chamam isso atos de Deus. Não são atos de Deus. Não são atos do meu pai. Porque no céu não existem hospitais. Nos céus não existem emergências. Tudo é lindo no céu. Amém? Não são atos de Deus, são atos do diabo. Amém? O diabo tenta confundir as ações de Deus. Era com permissão de Deus, mas ele fez ficar pior. Deus deixou registrada essa história para que possamos aprender. Quando passarmos por tribulações, vejamos a perspectiva correta do que Deus quer. Em Tiago capítulo 5 a Bíblia diz, vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. O Pai Celestial é misericordioso e compassivo. Veja o resultado final, certo? Existem muitos personagens envolvidos. Por exemplo, Israel pecava, Deus dizia basta. E tirava sua mão de proteção e o inimigo chegava. Se não reconhecer a Deus, ele se afasta. O povo engraçado não reconhece Deus muitos anos. Quando o desastre vem, eles dizem, onde estava Deus? Obviamente, esse mundo não está totalmente sob controle de Deus. Mas o reino de Deus está dentro do seu povo. Seu reino está dentro de nós. Certo? Voltemos à história. Tragédia após tragédia aconteceram com Jó e agora estava enfermo e se coçava com cacos de louça. E seus 3 amigos vieram. Esses amigos eram amigos sinceros. Eles não vieram para trazer mais problemas. Não planejaram trazer problemas. Vieram para confortar Jó. Mas adiante Jó os chama de pobres consoladores. Começaram bem e terminaram mal. No final, Deus teve que pedir que Jó orasse por eles e fizesse uma oferta por eles. Mas, na verdade, eles vieram como amigos sinceros que vieram confortá-lo. Eles vieram, cercaram, e a Bíblia diz que os nomes dos seus amigos eram... Ele era o líder, por isso menciono o primeiro, Bildade e Zofar. Fácil de lembrar. A propósito, Bildade era um suíta. Ele era... filho de Suá. Precisava de muito desodorante porque ele suava. Ok, só foi uma brincadeirinha. Glória a Deus. Pastor, essa foi forte. É, eu sei. Imagino que minha esposa passa. Ela tem que viver comigo. Assim, temos Zofar, Bildade de Suá e temos Elifaz, certo? Esses 3 amigos vieram a Jó. Se observar o livro de Jó, vai ver que no momento que os 3 amigos chegaram, Satanás deixou de ser mencionado. Porque sabia que com esses 3 amigos, ele não era mais necessário. Você tem amigos assim? Amigos que fazem o papel do diabo. O diabo é acusador, mentiroso, crítico. No momento que o diabo vê esses amigos, ele diz: meu trabalho acabou. É hora de tirar um cochilo. Uma siesta. E os três amigos começam. Primeiro ele faz. E se percebe que os três tinham argumentos. E muitas vezes os argumentos eram corretos. Não eram incorretos, por assim dizer. Mas foram aplicados de forma errada. A Jó. Vou repetir. Quantos entendem? Verdade, fora de contexto, se torna uma heresia. Ou seja, quando diz uma verdade para alguém, se assegure que a verdade está na hora certa. Não fale tudo o que sabe. Tem que ser no momento certo. Existem coisas que Deus me deu há muito tempo e eu não compartilhei ainda com vocês. Às vezes acabei falando e causou problemas. O momento não era propício. Assim, eles falaram verdades, bem como algumas mentiras. Mas os três argumentos tinham algo a dizer. Eu vou explicar agora, bem rápido. Ele faz o líder dos três. Eles eram verdadeiros amigos. Começaram bem e começaram a falar. Veja o argumento de Elifaz. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os ímpios sofreram destruição? Ele disse a Jó assim: ei, Jó, você já viu algum inocente perecer? Isso foi um golpe muito baixo em Jó. Ele disse: ei, Jó, você não é inocente, deve ter algum pecado na sua vida, por isso você está sofrendo tanto. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Alguns cristãos têm essa teoria. Ok? Lembre-se que existem tribulações. E quanto mais justo você é, mais perseguições sofrerá. Isso está na Bíblia. Falo de perseguição pelo nome de Jesus. Não falo de perseguição por algo estúpido que você fez. Depois não diga que está sofrendo perseguição. A Bíblia diz que não devemos ser perseguidos por fazer o mal. Amém? Mas se defende o nome de Jesus e alguns perseguem você, se alegre. Quando alguém é perseguido pelo Senhor, sua face brilha. Ok? Ele faz, diz, pelo que tenho observado, pelo que eu tenho visto. Anote isso. Ele faz arguia pela experiência. A experiência, alguns dizem que a experiência é a mãe da sabedoria. Não é. Isso não está na Bíblia. Se esperar experiência, vai ficar bem velhinho. Às vezes ficamos confusos porque experimentamos algo como resultado disso e outra vez o resultado é outro. Só existe uma coisa que oferece a verdade e é esse livro santo. Cada palavra é inspirada por Deus. Amém? Assim, ele faz argumento da experiência. Ele disse: pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos. Uau! Pelo vento de sua ira eles perecem. E Jó está... ele está tremendo, ele está tentando respirar. E ele chega e diz: Jó, qual foi o inocente que chegou a perecer? Ele chuta Jó que já está caído. Então chega Bildade, e Bildade, seus argumentos não procedem da experiência. Você vai ver. Veja o que Bildade disse. Pergunte às gerações anteriores e veja o que seus pais aprenderam. Se referia aos dias anteriores, aos pais. Se baseava na tradição. Ele argumentava segundo a tradição. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada, nossos dias na terra não passam de uma sombra, acaso eles não o instruirão e não lhe falarão? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Ou seja, Jó, sem pântano não tem papiro. Você entende? Pântano é uma figura de pecado. Lama. Você é lama, Jó. De onde nasceria o papiro? Era terrível. Sem água cresce junco, mal cresce antes de ser colhido, seca-se mais depressa qualquer grama. Esse é o destino de todo que se esquece de Deus. Assim perece a esperança do ímpio. Quem é o ímpio aqui? O ímpio perecerá. Com amigos desse tipo, você não precisa do diabo. Por isso Satanás desaparece da história. Ele foi tirar um cochilo. Tem amigos assim? Minha sogra. Brincadeira. Você tem amigos assim? A minha sogra é maravilhosa. Verdade. Até parece que o diabo está falando pela boca deles. Assim, ele faz, argumenta a partir da experiência que Bildad argumenta a partir da tradição. A tradição diz isso, diz aquilo outro. Ok, mas não são verdades. Algumas dessas palavras têm alguma verdade, mas são aplicadas de forma equivocada. Principalmente o terceiro, que foi Zofar. O terceiro amigo, Zofar, argumenta a partir da legalidade. Como advogado, legalista. Tudo segundo a lei. Legalismo, não segundo as leis de Deus. Seguia a lei. Era um legalista. 2 + 2 = 4. Nunca é 5. Vejamos o que diz Zofar. Contudo, se você lhe consagrar o coração, está dizendo, Jó, você não fez isso. Por isso isso está acontecendo. Se você consagrar o coração, estender as mãos para ele e se afastar das suas mãos do pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, o que ele dizia era uma verdade. Então você levantará o rosto sem se envergonhar e serás firme e destemido. São verdades. O que ele diz é verdade. Correto? Mas não é aplicada corretamente. Jó não deveria ser o recipiente disso. Por isso eu me preocupo muito com pessoas pegando passagens que são para os judeus, que eram rebeldes, e então começam a aplicá-las ao povo de Deus para os ferir. Está entendendo? Certo? Toda a escritura é inspirada por Deus, mas nem toda a escritura se aplica a nós. Quando o versículo diz, o Senhor lhe repreenda Satanás, semana passada lemos, na visão de Zacarias, essa repreensão não é para você. Quando Jesus disse, ai de vós, fariseus, isso não é para você. Foi escrito para estudarmos, para vermos como a justiça própria fez, Jesus falar assim, temos que aplicar corretamente. Quando alguém aplica de forma errada uma passagem da Bíblia para alguém, só traz problemas. Não existe nada errado com o argumento de Zofar. O versículo 17 diz, a vida será mais refulgente que o meio-dia e as trevas serão como a manhã que brilha. Estava escuro para Jó. E ele diz, se agir assim, sua vida vai ficar mais brilhante. Isso é muito comum entre os legalistas. Eles usam muito esse argumento. Quando alguém está sofrendo, eles dizem, sua vida está tão ruim, isso é porque tem pecado na sua vida, tem alguma coisa errada que você fez. Algum tempo atrás, um casal da nossa igreja perdeu uma criança. E alguém veio para essa família que estava ferida, dizendo que Deus tinha revelado que perderam a criança porque havia pecado na vida deles. Eu só descobri isso 2 anos depois dessa pessoa sair da igreja. Eu pensei, como pode alguém ser tão estúpido e ainda respirar? É alguém com uma cabeça tão estreita que pode ver pelo buraco da fechadura com os 2 olhos. Veja. Tem cristãos assim, com a mente muito fechada. Tudo é pecado, pecado, pecado. Se alguém sofre, é pecado. Perder o trabalho, é pecado, pecado. Até que acontece com elas. Já percebeu isso? Quando acontece com elas, não é mais pecado. São as pessoas. São elas que me perseguem e me traem. Sempre são os outros. Eu gostaria de ter tempo para analisar todo esse livro. Meu tempo está terminando, mas quero analisar o máximo que posso no livro. Mas são 42 capítulos, irmão. A genealogia de Jesus tinha 42 gerações. A Bíblia também diz que as paragens dos filhos de Israel, quando estavam no deserto, Foram 42 durante os 40 anos. O número 42 significa coisas completas. O final da jornada. Na 42ª geração, veio a geração de Cristo. Assim nós vamos analisar os 42 capítulos. Se der, continuemos. Vou pular algumas coisas porque entendo que devo ir para os pontos que são mais importantes. Vamos ver uma ilustração que mostra Bildad, Zofar e Elifaz. Elifaz argumenta pela experiência, Bildad pela tradição, Zofar pela legalidade. Certo? Esses são os três tipos de pregação que temos no mundo hoje. Não somente argumentos dos amigos, mas entre nós existem os pregadores que pregam a partir da experiência. Por exemplo, minha esposa e eu temos feito isso por muitos anos e tem dado certo. Deu certo para você, não quer dizer que vai dar certo para todos, ok? Minha esposa e eu, ela que cuida do dinheiro, ela guarda de forma segura, nosso casamento caminha muito bem porque ela guarda o dinheiro. Bom para você, é sua mulher, você que casou com ela, certo? Cada família é diferente, a Bíblia diz que os maridos devem amar a sua esposa. Como você faz isso, como administra a casa, isso fica a critério de vocês. O divórcio não é uma opção. Ok? Você está escutando? Mas outros argumentam através da tradição. É assim que temos feito. O pastor só pode ficar na igreja por 2 anos. Depois tem que ser mudado. Assim temos feito. Líderes de louvor só ficam por 5 meses. Depois mudamos. Por que mudam? Porque eles acabam ficando orgulhosos. E por que você que é superintendente tem estado nesse cargo há muitos e muitos anos? Cale a boca. Ok, esquece. Depois nós temos Zofar. Zofar era diferente. Ele argumentava a partir da legalidade. Argumenta a partir do legalismo. A lei ainda não havia sido dada. Mas dá para ver o legalismo de Zofar. Ele dizia, se você fizer assim, ele era um idealista, certo? Ele pregava verdades, verdades religiosas, que não tinha nada de errado. Ele dizia o que era certo. Mas foi aplicado de forma equivocada a esse justo. Não se aplicava a esse homem justo. Ok? Vou chegar lá. Sabe a resposta que ele teve? Você, pregador, líder, quando você prega a partir da experiência, ou a partir da tradição, ou prega a partir do legalismo e tenta convencer as pessoas, a resposta é contrária. No próximo programa, Deus, o que o Senhor diz é verdade. O Senhor não erra, eu não posso culpá-lo, mas o Senhor é um Deus compassivo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje, esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site nccTV.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Press. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.